compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! You got a nerd mail. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Parolando sobre o episódio 83 do Breaking Bad. E para falar comigo sobre os feedbacks desta maravilhosa série, eu trouxe aqui este viciado, maldito, cracudo, Vitor Hugo Mota. Fala aí, Vitinho. Say my name. Vitor Hugo Mota, já falei. Olá, tudo bem? You goddamn right. Tá bom. E aí, Vitinho, tudo tranquilo, meu querido? Tudo bem, tudo indo, tô seguindo. E a vida de casado, tá boa? Tá boa, ainda não apanhei. Não apanhou ainda não? Não, ainda não. Tô um passo. Tá um ainda passo, não. Né? Mas nem entre quatro paredes? Eu tô apanhando a minha mão. Vamos lá! Bom, vamos começar com aqueles nossos recadinhos de sempre. Me diga lá, Vitinho, qual é o e-mail do Paranerd? É o paranerd@paranerdia.com.br. Muito bem. E se a pessoa quiser ver o Paranerdia no Facebook, faz como? Liga o computador. Também é boa. É bom também. Mas aí você acessa através do seu browser o facebook.com/paranerdia. E se quiser ir pelo Twitter? Eu não iria, eu não tenho Twitter, tô brincando, eu tenho Twitter também. Você pode ir pelo @paranerdia. Muito bem. E temos DeviantArt. Temos sim, se você rabisca, se você desenha, só desenha um Ewok com óculos que você desenhou, Alexandre Nerdmaster, e no paranerdia.deviantart.com você encontra o Deviante Arte do Paranerdia. Antes de mais nada, Ewok de óculos é a puta que te pariu. Nave estelar caiu. Ai, ai, ai. Bom, eu tive participações, querido Vitão, em dois programas nessa quinzena. O primeiro foi aquela segunda parte do Cidade Gamer, do Marvel nos games, que eu tinha falado. A gente tinha falado da primeira parte no último Parolando. Agora saiu a segunda parte também, onde a gente falou de jogos de 2000 pra cá. Aí teve Marvel vs. Capcom 2, teve jogos da Lego, teve coisa pra caramba, cara. Muito bom mesmo, muito bom. A pergunta que eu te faço, você ocupa alguma cadeira na Cidade Gamer? Eu ocupava, eu era o ministro da educação, mas o Vivaco parou com os ministérios, não chama mais ninguém de ministro. Ah, tava pensando porque lá acabou a educação. Acabou, não, também. Não deixa de ser também, não deixa de ser. O único ministro que sobrou lá é o das canecas, porque afinal de contas é o que paga as contas. Exatamente. É, exatamente, muito bem. E eu também tive uma participação, e essa eu adorei, porque eu amo de paixão esse filme, que foi no podcast onde eu falei sobre Howard, o super-herói. Que filmezinho, uma filha da puta. Mas eu vou te falar que eu assisti Howard quando eu era mais novo, né? Mais ou menos lá pelos meus menos 2 anos de idade, quando você tinha lá os seus 30. Uhum. Eu assistia no VHS, cara, pelo menos 3 vezes por semana. Eu sabia as falas de cor, meu irmão. Cara, aquela cena da Lia Thompson andando de gatinhos no, na cama. Papi. Né? Emocionante. É um papi. Very nice. Very nice, very nice, very nice. Bom. Vitinho, querido, tu que como meu designer profissional e comentador de informações visuais de padrão daqui do Paranerdia, que pensas tu da nova camisa do Paranerdia, Heisenberg? Eu vou resumir tudo em uma frase, tá? Menos é mais. Né, meu? Ficou boa, não ficou, cara? Porque ficou com cara de retrato falado, ficou com o mesmo aspecto do famoso retrato falado do Heisenberg, né? Uhum. Só que com a minha cara. Sim, sim. É, não dá pra acertar tudo, né? É, né? Alguma merda tinha que ter, né? Mas tá bom, muito bem. Bem simples, bem clean. Eu gostei do design, ficou bem legal. Muito bom. E mais uma vez fui eu que fiz. Aí, ó, tá ficando bom, rapaz. Tá. Daqui a pouco tá aí mesmo, desenhando desenhos bíblicos. É, porra. Obrigado. Jesus te ama também, tá? Não, por isso eu tô te mandando pra lá. Muito bem. Comprem a camisa do Heisenberg. Eu e seu Mota ficamos felizes com isso, né, Motinha? Por favor, tô casado. Tá precisando de grana. Motinha tá precisando de grana. A gente tá precisando contratar ele em definitivo. Parar de pagar com elogios. Bom, vamos aos comentários? Vamos lá. Vamos lá. Quem fez o primeiro comentário lá no Paranerd 83, Vitão? Foi o Drug, né? Você chamou a atenção dele, agora ele voltou com tudo, né? É, olha que beleza. E o que, que ele nos falou? Falou, Virg, é só eu voltar a escutar o Paranerd pra já rolar um episódio que eu vou ter que pular, RS. Vamos usar o tempo pra colocar em dia os atrasados. Assim que eu terminar de ver o Breaking Bad, eu volto. RS. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bem. Exatamente. É isso aí. É, o Drug não queria tomar spoiler, fez ele muito bem. Aí eu falei que então tá bom, você vai fazer maratona dos episódios antigos, então eu exijo um comentário em cada episódio que eu vi. Aí ele me respondeu o que depois? Olha só, tá exigente, hein, senhor Nerdmaster Rio Grande do Sul. Pode deixar, conforme eu for retomando os podcasts passados, eu vou deixando comentários, reticências. E ele tá fazendo isso mesmo, ele tá comentando um por um. Acabou de ouvir, ele joga um comentário lá. Tá toda hora o meu intenso debate tá mandando e-mail. Drug fez comentário no episódio tal. Drug fez comentário no episódio tal. Ele tá voltando a ser o comentarista de estimação. Eu, olha que bonito. Oh, muito bom. Muito bom. É, outro cidadão que nos comentou foi nosso querido amigo Thiago Miro, do Telecast, dos comentadores também. Ele falou o seguinte: eu vi o seriado inteiro em menos de uma semana, depois que saiu o final, e vi as pessoas dizendo que foi justo. Agora, tu já parou pra entender que o cara assistiu 5 temporadas de um seriado numa semana só? Você sabe o que, que isso significa, Vitor? Acho sim, eu sei o que significa, e ele foi assistir em Júpiter, porque não, os dias são maiores lá. Não, ele simplesmente não comeu, não dormiu, não trabalhou, não fez porra nenhuma na vida. Mas tá bom, ele faz alguma dele. Coisa? Eu não sei o que, que ele faz. Não, que sei que ele também. Faz? Não sei também. Diga no outro comentário o que, que você faz da vida, Thiago Miro. Bom, mas talvez por ter visto muito rápido e não ter acompanhado as teorias junto com o seriado, ele não foi tão bom pra mim, o final, ele tá querendo dizer. Quer dizer, é um ótimo seriado, mas não foi marcante o suficiente. Não foi tudo isso que falam. Duvido que em alguns 5 ou 6 anos ainda se fale nele. Talvez, mas eu acho que ainda vão se falar assim. Por exemplo, ainda hoje se faz podcast sobre Arquivo X e Lost. Mas não acho que teremos episódios sobre Breaking Bad em 10 anos. Vamos ver. Cara, eu não posso opinar porque eu não assisto Breaking Bad, não assisti Breaking Bad, realmente eu não tive o interesse. Mas o pouco que eu vi em relação a Arquivo X e Lost, não tanto Arquivo X, Lost, vamos focar em Lost. Era mais do que focar numa pessoa, era focar num grupo, focar numa sociedade. Eu vejo Breaking Bad e o Arquivo X muito focados em um grupinho bem diminuto de umas pessoas que cabem num aposento só. Com certeza, com certeza. Bom, seguindo o comentário do Thiago, uma coisa que Breaking Bad fez comigo foi que não conseguia parar de assistir. Cada final de episódio me deixava maluco para ver o próximo. Passo as palavras deles às minhas. O ponto alto foi a morte do Hank. Spoiler! Daqui a pouco, coloca aí os Dramatic Squirrel aí que... Não, mas pô, que o cara que sabe que leitura de comentário do episódio com spoiler tem spoiler, então ninguém reclame. Foi chocante demais, porque por mais que você esperasse, você ainda não acreditava que pudesse ser diferente, é verdade. Seu Nerdmaster, oi, de fala, Thiago. Sua leitura de e-mail está com áudio zoado, a culpa é do Vitor Hugo. Bate a merda. Você não usou o esquema da gravação normal lá? Realmente, eu tive que fazer um outro tipo de gravação, mas a culpa do áudio tá zoada é do Vitor Hugo. A gravação normal lá é por culpa do pessoal lá. É, também, exatamente. Tá bom. Eu fiz uma resposta para o Thiago, mas um cara que merece ser chamar a atenção foi o senhor Raman Chaves, que também respondeu ao comentário do Thiago. Leia a epístola que o Raman escreveu para o Thiago, por favor, Vitor Hugo. O Raman Chaves, ele apresentou a seguinte pistola. Cara, o grande problema pra você foi ter ido assistir depois de todo o alvoroço. Você perdeu a surpresa em perceber o desenvolver do Walter White, que é simplesmente a melhor construção de personagem já vista em série de TV. Qual outro personagem viveu um fracassado, um herói, um anti-herói e um vilão na mesma série? Eu concordo 100%, cara. É a construção de personagem mais sensacional que eu já vi na televisão até hoje, Breaking Bad. Prossiga. E outra, ele foi dentista também. Do Seinfeld. E pai do Malcolm. Mas aí já não é na mesma série, né, pô? É, mas o que importa? O mundo várias vidas. Assistir em menos de uma semana e com muita expectativa pode ter feito você achar o seriado não tão grandioso como disseram. E ele realmente não tem a pretensão de ser grandioso, pois ele se pauta na realidade crua e massacrante do mundo. Só nisso já desbanca várias de outras séries. Concordo, continuo concordando. Só que tenho que discordar de você. Acredito que ele não será esquecido, pois foi um dos poucos, se não o único seriado que se manteve com a qualidade de roteiro, direção, produção e atuações impecáveis. Continuo concordando. Arquivo X e Lost foram boas séries. Aspas, Vitor Hugo. Aspas não. Parênteses. Lost é foda. Fechei. Mas erraram demais. Quem não erra? Tiveram muitos problemas na produção e se estenderam mais do que deviam. Fala com o Smallville. Muito boa. Mostrando uma temporada final fraca e com aquela impressão de que foi feito nas coxas só pra finalizar, o que desagradou muita gente. E te digo mais, Lost sofreu de um problema seríssimo de prepotência, porque se você for parar pra ver as teorias das outras pessoas, dos espectadores, fechavam muito melhor a série, eles tinham ideias muito melhores e eles não tiveram cacife para dizer: nossa, vocês realmente são muito bons e gostamos do que vocês propuseram, vocês têm carinho pela minha série. Uhum, concordo. A lembrança que tenho de Lost e Arquivo X são os bons episódios e as boas temporadas, e não a última temporada e o último episódio dessas séries, pois foram decepcionantes para mim. Uhum. Não me decepcionou também, mas me decepcionou um pouco mais o choro do Maurício Saldanha. Vamos lá. Pra Breaking Bad, não poderia ter tido um final melhor. Não faria sentido o Walter White se livrar de toda a cagada que ele fez. O que mais me marcou nesse episódio foi ele tentando consertar pouca coisa do estrago já feito e nada mais digno pra um homem reconhecer suas merdas e tomar atitude. Fato. Final digno pra uma série sem cafonagens ou excessos que merece ser relembrada até o fim dos tempos. Tu tá sabendo, Vitor Hugo, que já tem, como se diz, filósofos do apocalipse, né? Os caras que inventam teorias estapafúrdias, dizendo que o último episódio felino é tudo imaginação do Alt? Ah, cara, só pra mim, vale o que tá escrito. Não adianta, por exemplo, que nem no Star Wars, o que o Jorge Lucas falou. Tem que estar documentado. É verdade. Bom, seguindo viagem, tivemos ainda um comentário do senhor Adriano Ott. E o Adriano nos diz o seguinte: sou um desse que começou a assistir Breaking Bad por causa do Nerdcast, só para não levar spoiler. Achei a série fantástica e até os últimos momentos estive torcendo pro Walter. Legal, cast, parabéns. Eu também era do time. Aliás, eu fui do time Walter, né? Do time do Walter. Depois, nos últimos episódios, eu passei pro time do Hank, mas no final, o Walter White ganhou de novo meu coração. Fazer o quê, né? É, por isso que tá aí esse cavanhaque. Esse... Apesar de que eu usava cavanhaque muito mais tempo do que o Breaking Bad, mas tudo bem. Pois é, pelo menos bigode escroto não, pra caralho não, também. Não, beleza, uma coisa que Breaking Bad fez pra mim, calou a boca de Carlos Torinho. Que Torinho ficava falando que cavanhaque era coisa de viada, aí eu falei, ah, é? E o Walter White? Ah, tá. Então tá bom, desculpa. Fale isso mais vezes. E o Raman, não contente em ter dado aquela epístola pro Thiago Miro, ele fez seu próprio comentário também no Paranerd. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster, sou ouvidor recente do Paranerd, que ele está fazendo uma ouvidoria. Para o Paranerd, eu pedi para que ele atestasse a qualidade do episódio. Ele até agora não me mandou o relatório. Feio de sua parte, Raman. Você tem que trabalhar melhor. E não te paga nada, Raman. me atraí para o seu site quando você participou do finado Pipoca e Nanquim. Sim, eu matei o Pipoca e Nanquim. A última participação foi a minha, para falar de Doutor Estranho. Que todo projeto tem o Fábio Yabu que merece, né? É, né? Que, por sinal, achei muito engraçado e informativo. Desde então, venho escutando os seus podcasts. Muito obrigado, Ramon. Eu te agradeço muito por isso. Sobre Breaking Bad, a palavra que tenho para resumi-lo é visceral. Porra, eu só concordo com os comentários desse menino, cara. Sensacional. Momentos sufocantes, tensos, bem articulados, uma trama forte e crua. A única coisa que reclamo do seriado foi por ele ter acabado, né? Podia ter tido mais, realmente. Pois o acompanhava desde 2010, o que agora transformou minha vida em um grande vazio. Isso se chama abstinência. Parabéns pelo programa, pelo site e pela contribuição à cultura pop que você faz. Grande abraço. Porra, agora tô até sem graça de ter sacaneado o garoto. Momento chá dos cinco na minha cabeça, já tô imaginando o Máscara falando "You love me, you love me. Você me ama, obrigado, você me ama." É pra lá que eu saio? Pra lá? Ah, tá. É, exatamente. Bom, com essa ficamos por aqui, terminaram os comentários. Mais uma vez, Vitinho, obrigado por você ter sido este meu colega de leitura de e-mails. E até a próxima. E pão pra vocês. No más no le han avisado. Nerdmaster recomenda. Agora para mais um Nerd Master Recomenda, e aliás esse demorou para acontecer, que já devia ter acontecido já faz tempo, porque afinal de contas estou falando aqui de um podcast que já virou atração de áudio extra daqui do Paranerdia. Sim, estou falando daquela casa de chá maravilhosa, o Chá dos Cinco. E para falar a respeito deste... saboroso podcast, eu trouxe Juliano Lopes. E aí, Juliano? Beleza, Nerdmaster? E além do Juliano Lopes, eu trouxe também aquele pessoal lá. Fala, pessoal lá. Beijo, Fernando Minuto. Claro que eu tô falando com o meu querido Vitinho Mota. Fala, Vitor. Diga oi. Fala aí, galera. Tranquilaço? Boa tarde, aqui é o seu Mota e em Recomenda, Nerdmaster se fudeu. Bah, oi, mas subvertemos mais um? Tá bom, seu Mota, né? Porque aquele não é o Vitinho, aquele é o seu Mota. Seu Mota, da onde saiu a ideia do Chá dos Cinco? Bom, primeiro aconteceu ao fato de você ter me apresentado ao Juliano, que tem o poder mutante de tombar a tua conexão. Sim. É o Juliano entrar numa conversa e misteriosamente minha conexão cai. Literalmente, só se pudesse entrar a gag do Kiko falando "eu não vou com a sua cara", é a sua conexão pra do Juliano. You shall not record it. Cara, aí o que aconteceu? Você fez um programa sobre zumbis que você participou apenas 2 minutos. Depois ficou dividindo eu e Juliano o host daquele programa, que inclusive terminou muito bem, com seu retorno e eu fechando o programa. Sim. Aí desde então a gente desenvolveu uma amizade maneira, começou a conversar bastante, participei de 2 ovos zumbis lá com ele, um falando sobre zumbis nos quadrinhos e na TV também, não foi, Juliano? E o mais bizarro de todos, que foi a biologia dos zumbis que você fez. Esse foi demais, cara. Esse foi demais. Foi nesse que eu me assustei com o nível de conhecimento do seu Mota. Ah, porra, pelo menos a biologia tinha que ter servido pra alguma coisa, mesmo que seja pra eu falar besteira no programa dos outros, né? Mas veja bem, besteira embasada, tudo real. Até que se prove o contrário. Aí daí a gente começou a desenvolver muita coisa, e como eu trabalho também com consultoria de transposição midiática, né, eu mostro como você pode fazer uma ideia que você se inspirou nos outros, você poder tornar ela mais original para você não ser só mais um no mercado, a gente desenvolveu muitos pequenos programetes e tal, mas que sozinhos eles não se sustentavam. E uma coisa que sempre me atraiu em relação a podcast eram efeitos sonoros. Eu sempre achei isso muito interessante porque o Nerdmaster me conhece e ele vê que cada reação na minha cara é um efeito sonoro. Já na sua cabeça deve ser. Esse é o momento do avá. As minhas reações, elas são onomatopeicas. Onomatopeicas. E eu acho interessante você trazer isso para a sua vida. Mesmo que o podcast ele é a vida editada, né? Mas eu trouxe isso pro Chá dos 5 pra gente tentar dar um pouco de humor e tudo mais. A gente via muito isso também no Matando Robôs Gigantes. A gente não precisa ficar fazendo demagogia nem nada. Eles têm uma influência muito grande, eu gosto muito da edição deles. Só que de uns tempos eles começaram a descer um pouco a quantidade de efeitos sonoros que eles tinham nos programas, que era uma coisa que eu gostava muito. E eu tava sentindo muita falta disso. Então como é que eu vou fazer isso? Sem ser igual a eles, porque se eles já fazem, eu não vou me meter no terreno deles, porque eles fazem muito melhor do que eu, passaram por muito mais percalços que eu não preciso passar, eu preciso ser diferenciado em relação a isso. E como eu vou fazer isso de uma forma legal? Aí fui pegando, se a gente vai falar besteira, nada mais antagônico do que colocar um clima lúdico em cima disso. Aí veio a ideia de fazer tudo com o som de fundo do canal do vinheteiro. Eu lembro do dia que eu falei isso daí pro Juliano. Juliano, imagina se a gente colocasse toda a trilha sonora, nada cantado, nada com voz, só a música de fundo do Lorde Vinheteiro. Na hora. Aliás, é de uma qualidade sem par, né? E com autorização do próprio. Eu até entrei em contato com ele, falei: Lorde Vinheteiro, gosto do seu trabalho demais, acho que você tem uma importância, e isso é verdade, não é demagogia. É uma importância muito grande pro cenário pop e cult, você levar a uma transposição mais clássica. Eu acho muito importante o que ele fazia, desde a época do Jô Suado. Do Jô Suado. Então eu falei com ele, ele com simples palavras falou assim, porque se eu já falo demais, imagina como eu escrevo. Tipo, ele mandou a Bíblia, né, Juliana? Ele mandou a Bíblia pro vinheteiro. Ele leu as primeiras 5 linhas, nas últimas 3 estava autorização. Eu não sei, mas eu autorizo. Não, é mais ou menos isso. Ele falou assim: não me escreva mais. Ele ganhou no cansaço. Eu ganhei no cansaço, porque ele mais ou menos respondeu assim: rapaz, mas tu escreve muito, tá tranquilo, pode usar. Pode, é minha bunda? O que é que você quer? Pode usar aí. E foi aí que a gente desenvolveu todo esse programa com a música do Lorde Vinheteiro e veio o nome, o Chá dos 5. Quem veio com essa ideia, Juliano? Tu ou Mota pro nome? Cara, isso foi o famoso shitstorm conjunto, chegando no nome. Com muito complexo 46. Puta, demais. Muita conversa com eco, né? Como se você estivesse num lugar mais fechando. E eu lembro que era o Chá da 5 no começo. Só que aí tinha uma história que teve um grupo de 5 professores que já tinha feito o Chá da 5. A gente até pensou em entrar em contato, mas o projeto, acho que nasceu e morreu 3 meses depois, mas os caras tinham praticamente todos os domínios, né? Tinha Facebook, tinha Twitter. Foi aí que depois de umas 300 tentativas acabou saindo o Chá dos 5. O que acabou criando uma gag inesperada, né? Porque volta e meia alguém fala errado. Exatamente. Quer dizer, não, você passar pelos certo, dois primeiros blocos não, e não, não errar... Não. Eles falam certo, mas vocês é que inventaram um nome escroto. Não inventamos não, porra. Quer saber como a gente não inventou? Vai no Facebook e procura o Chá dos 5, sem o numeral 5. Chá dos 5, mesmo que você vai vendo, você vai cair. Vai ter um, né? Já vai ter um lá, né? Tá certo. Na verdade, é uma casa de chá em Portugal. Por que tá não? Vendo? E por que não? Então já existe. Originalmente o Chá dos 5 era para ser 4 participantes e um convidado, né? Era o Juliano, seu Mota e mais quem? Bom, a ideia que eu tive com o Juliano foi, apesar de eu não ter tido nenhum podcast meu ou que eu fosse host de fato, eu participei do Dragões de Sol Negro, fiz algumas participações no Tenda do Bardo, que hoje em dia nem existe mais, aí fui pro Paranerd, participei bastante, e fiz algumas participações no Obras Zumbis. Eu falei, porra, cara, eu acho que eu consigo dominar isso legal, eu lido bem com comunicação, mas eu acho que tem pessoas que precisam entrar nesse meio, só que eles não têm as portas abertas para poder participar. Então vamos procurar cada um de nós uma pessoa meio que para padrinhar e trazer para isso, inclusão mesmo. E eu me lembrei do meu amigo, pô, de longa data, eu conheço o Wendson Shaper desde 1900 e lá vai bolinha, a gente estudou na sexta série juntos, para você ter ideia. E ele foi morar em Goiás, a gente se reencontrou de internet e eu falei, pô, Wendson, vem, você é bom nisso, você tem uma voz legal, a voz do Wendson é até bem maneira, ele tem umas pegadas de piada legal e tudo, é meio lerdo. É legal. É bem lerdo. Não, é o que ele tem de lerdo, ele tem feio. É aí o que acontece. Nossa, ele é feio pra caralho. Aí eu falei, bom, eu vou trazer o Wendson. Aí o Juliano falou, bom, eu tenho um camarada. Meu amigo Dash, que eu conheci há muito tempo já também, de internet, que era o mesmo esquema também, a gente conversava muito, o cara tinha muito dessas pegadas de piadas, de coisas desse tipo, sacado, tanto ele deixou, né, ele acabou tendo que sair por outros motivos, mas ele deixou algumas coisas, como a centopeia humana, uhum. E o famoso 10-0, né? É um 10-0. Famoso 10-0. É um 10-0. É um 10-0. Mas a centopeia humana nós devemos a ele, porque ele que trouxe pela primeira vez, ele que foi um ácido telespectador da versão 1 e versão 2. E isso no primeiro programa, já criou-se uma lenda no primeiro programa. Não, desde então, russos, a centopeia humana... Não, o Chá dos 5 é responsável por vários mitos internetais, né? Como o Frota Facts... Porra, cara, né? Dr. Rola. Dr. Rola. O centopeia humana, que todo episódio tem que ter uma menção ao centopeia humana, né? E as gags, cara? Quando o Mota reviveu aquela gag do cara do Kiko, né? Cara, eu gosto de piadas, palavra, gosto mesmo. Mas quando são piadas boas. Cara, meu eu tive um déjà vu. Um flashback memorial, cara, que eu não sei de onde é que esse fia de uma régua busca essas porra dessas referências, cara. Pelo amor de Deus. Minha esposa que o diga, que eu converso com ela em gag. Em gag, né? Tá certo. Tá errado não, errado é que te dá razão, né? Mas o Alexandre ficou tão pegado com esse negócio do... Não, eu gosto de piadas, palavra, gosto mesmo. Que ele fala isso pra garçom, ele fala isso pra trocador de ônibus, ele fala... Chega lá, o pessoal dá um troco aí. Esse aqui é o meu troco? É. Eu gosto de piadas. Palavra, gosto mesmo. Não, mas esse é o troco, senhor. Bom... Juliano. Olá, tudo bem? Olá, nossa, tudo bem? Juliano, dois episódios que você acha que a galera tem que ouvir pra entender o que é esta bodega do Chá dos 5? Tem muitos que eu gosto, mas o primeiro que eu recomendaria seria o número 6, que foi o encontro com o Quarto Sinistro. O Quarto Sinistro. Que esse é inclusive... que foi o primeiro que a gente perdeu totalmente o áudio da primeira gravação. Totalmente o áudio e totalmente o controle, né, Juliano? Isso. E totalmente a noção também, né? Gravar com o Rodrigo do Corte Sinistro é uma experiência única. Ele consegue trollar todo mundo e falar, gente, vamos parar com isso, quem que tá fazendo isso? Ele é sabe por que ele faz isso? Porque a gente é um bando de otário. Não, eu até hoje, cara, a coisa que eu mais rio do Corte Sinistro é o... Bruna! O negócio do banheiro. É muito louco. É muito bom. E qual outro? O outro? O outro, número 13, que foi com o Daniel Rossi, o Victor Capariga e o Diego Locou, por vários fatores. O primeiro, o Frota Facts, que o Frota a gente acabou Facts, de falar. Cara, sensacional. Frota Facts. E na incredulidade do Victor Caparica, cara, ele não tava acreditando no quão escrota tava ficando a conversa, cara. Ele dava pra perceber no tom de voz do Victor Caparica que ele não tava percebendo onde tava se metendo. Não, mas cara, é assim, o Victor, ele se encaixou demais, cara, na proposta. Ele emputeceu assim e foi embora, né, cara? Ficou putão e foi embora. É, porque afinal de contas, o Mota tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. O Vitor Caparica é um homem de visão. Ah, porra. Eu enxergo o crescimento dele a olhos vistos. Isso foi a segunda coisa que torna esse episódio hilário, que é o seu Mota ter descoberto só lá pela metade da gravação que o Vitor era cego. Porra, peraí. E me passa, né? Porra, peraí. Caparica é cego? É, caralho. Por isso e que eu chamei fazendo Vika. Piada de cego direto, cara. A sorte é que o Victor tá cagando pra isso, né, cara? E sorte teve tua, sabe qual foi? Gol, né, cara? A sorte tua, sabe qual foi, Vitor Hugo? É que ele não viu nenhuma dessas piadas chegando. Ah, realmente, foi todas de surpresa. Pegou ele pelo ponto cego. E o Diego locou, né, cara? Que chegou de última hora, caiu literalmente no meio do podcast. E faz jus ao apelido. É. Locou mesmo. Ah, cara, ele tava na... Como é que era? Na segunda vodka ou terceira, enfim. Ele saiu de uma gravação do Locotopia, entrou na gravação do Chato 5 e deu certo, cara. Adoro esse episódio. E o interessante desse episódio foi como eu encontrei o Diego Locô. Eu não conhecia o Livrocast, muito menos o Diego. E eu vi ele atualizando algo do Livrocast lá no grupo de podcast no Facebook. Aí eu, porra, vou gravar um negócio de escritor... O cara atualizou de livro, fui lá, mandei no inbox na hora. O cara me respondeu 2 minutos depois e falou, só me dá um tempo pra eu poder viver um pouco, aí eu volto. Foi, tomou um café forte, voltou e gravou. Bom, Vitor Hugo, mande 2 episódios. 2 episódios? Bom, tem um episódio que o pessoal não faz muita questão. Não é questão, é porque ele é um dos primeiros, mas que eu adoro demais esse episódio. Porque ali eu acho que surgiu o personagem Seu Mota, que é o episódio 3. O Seu Mota pai, né? Não, o Seu Mota eu. Ah, o Seu Mota eu. Que ah, eu tá. Coloquei uma lente ele de aumento espalhou... no meu coração isso. Negro. Ele espalhou uma rage. Manja quando o Vegeta ele se torna super saiyajin, porque o coração dele é puro. Pura maldade, então. Foi isso aí que aconteceu. Na hora eu virei Vegeta. Mas meu coração é puro. Puro ódio. Pura maldade. Puro ódio. Eu sei que nesse episódio eu falei mal de chinês, falei mal de russo, falei mal de italiano, falei mal de francês, pessoas contaminadas pelo césio. Falei mal mesmo. O Jadson tava nesse? Não, quem tava era o Anderson, o Rogério e a Nikita do Quadrincast. E ela também entrou e ria, nossa, cara, das loucuras que a gente falava, fora do comum. Vocês podem conferir no episódio 10, que é o primeiro desencontro, que ela conseguiu a entrada. Deveria entrar pro Guinness, né, cara? Que é a maior entrada do mundo pro podcast. Fica quieto, animal, que esse é um dos meus, porra. Não, eu gosto de quebrar a sua. Saco! Só vou falar eu agora. Já vou falar os meus agora, vou quebrar o protocolo. Dane-se, eu vou falar os meus. O Vitor nem falou o segundo, mas eu vou falar os meus agora. Meus episódios pra recomendar é o Desencontro, que é o 10, e o Desencontro 2, que é o 20. Pronto. Porque são todos os erros de gravação dos 20 episódios. Porque é interessante você falar do Desencontro, né? Primeiro pela gag, 10 encontro. E é um desencontro mesmo, porque são coisas que não entraram no filtro final do programa e é muito material bom, tanto que rende um programa inteiro. E é muito ruim a gente ter que se livrar disso ou colocar todos os erros, ao meu ver, tem programas que realmente conseguem fazer isso muito bem, mas também não se sabe o quanto eles tiveram que deixar de fora, de erros de gravação. E é muito erro e muita coisa boa, cara. E não só erro, coisas off-topic, que a gente tem um formato fechado no Chá dos 5. A gente tenta manter a média de 45 minutos. Então, foge muita coisa daí. E é aí que a gente faz essas brincadeiras. E isso é muito divertido, cara. Você vê o pessoal falando um monte de loucura. E aguarde o do 30. Bom, nossa, e o segundo episódio teu recomendado, Vitinho? Cara, são tantos depois desse, porque todos com a Melina são muito divertidos, 14. Gosto muito. 14. O 14 falaram pra eu dizer que é bom, mas não é tanto, não. Não. Tá na média ali. Mas tá os erros média. Do 14 são sensacionais. Ah, tá aí o Arthur. Pô. Eu quero abraçar ele. O que eu gosto muito, principalmente pela sinergia da galera. A galera tava muito entrosada. O programa foi gravado num tapa só. Não teve muita zoeira, assim, de perder muita coisa. É o 18. Quem tava no 18? O encontro com Leonardo Miotti, com a Ira Croft e o Bruno Santos. que foi o especial sobre sexo. Cara, com Ira, né? Não podia ser outra coisa, Não podia ser outra coisa. E detalhe, que a Ira já estava agendada com a gente desde o programa 5. Eu falei, olha, você estará presente no programa sobre o dia do sexo, ela, sem problema. Tá bom, vamos aos e-mails de contato, feedbacks e outras coisas. Qual é o endereço do Chá dos 5, Juliano? chados5.com.br ou Facebook? Não, Facebook. Ou paranerdia.com.br também, seu. Eu não faço propaganda dos outros. Maldito. Desde que eles façam as notas. Tá, Facebook do Chá dos 5, qual é? facebook.com/ochado5 com numeral 5. Senão vocês vão parar em Portugal. Sim. E o e-mail de lá qual é, Vitinho? É o contato@ochados5.com.br. Lá você é recepcionado pelo nosso querido garçom, o Simão. E fala aí no Simão, obrigado, que era essa deixa que eu tava querendo. Porra, Harold tá de parabéns, né, cara? Harold, é incrível, né, cara? Cara, a voz que o Harold faz pro Simão, cara, parece um Lorde inglês, parece o Alfred do Batman, cara, servindo, cara. A ideia original era justamente a gente ter uma parada meio Alfred, cara, mas como eu falei que tem que ser zoado, cara, é o Seu Jorge. Total, cara. Fica muito perfeito. O Harold Android Stricker como Simão, cara, é impagável, cara, é impagável mesmo. Bom, então, Juliano, seu Mota, parabéns, o seu são os novos detentores de um Nerd Master Seal of Approval. Grandes muito terras. Obrigado. Ali nada. É bom que serve de suporte de copo. Tá precisando. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. E estamos aqui para o primeiro Você Se Arrisca Porque Quer, o quadro de entrevistas com ele, o homem, o ídolo, pai, educador e entidade psicológica sociomotora da podosfera brasileira, o senhor Mota Sênior. Fala, seu Mota Sênior, como é que está o senhor? O que, que tem aqui nessa caneca aqui? É, o que o senhor quiser, a gente manda botar a bebida que o senhor tiver vontade. Mas o que é que tu tem aí? Ah, podemos botar um whiskinho, um crack. Não gosto. Uma cervejinha. Não gosto. Não gosto de nada que você for me oferecer, entendeu? Ah, tá, claro, desculpa. Foi falha minha, realmente. Mil perdões. Bom, seu Mota, o negócio é o seguinte: fizeram aqui algumas perguntas, nós trouxemos aqui um apanhado de perguntas de nossos ouvintes, porque eles querem um pouco do seu conhecimento, que eu sei que o senhor está aqui para fornecer a esta cambada de escrotos um pouco de sabedoria. Vamos coloca lá? Coloca no alto que eu aparo, vamos lá. Isso. A primeira pergunta, seu Mota Sênior, veio de um grande fã do senhor, que é o Éder Santana, de Franca, São Paulo. Ele nos mandou um e-mail com a seguinte pergunta. Seu Mota Sênior, aqui é Éder Santana, de Franca, São Paulo, e é um prazer poder ter este contato com a entidade doutrinadora mais objetiva da podosfera. Ele tá me xingando? Não, muito pelo contrário, ele está elogiando o seu Mota, de jeito nenhum. Gostaria de aproveitar este espaço para perguntar o que o senhor acha da maneira como as crianças estão sendo educadas hoje em dia. O senhor aprova? Acho que as crianças estão muito viadas. Estão? As crianças estão muito, muito viadinhas, estão muito viadinhas. Eu sou de uma época que a criança é um adulto pequeno. Sim, sim, claro. Entendeu? Lá com meu filho, com o seu Mota, foi tranquilo, cheguei pra ele, primeiro aniversário, dei uma bolinha de tênis pra ele. Bolinha, menino, brinca com bola? Claro. É. No segundo, eu já dei uma outra bolinha pra ele, porque tava jogando pra caralho, de repente perde a bola, já tem outra bolinha, né? Eu penso nesse negócio, entendeu? Sim. Aí no terceiro aniversário, o que, que eu dei pra ele? Uma terceira bolinha. A terceira bolinha eu botei pra trabalhar, rapaz. Pra fazer bem. Malabarismo na frente do carro, semáforo. Trazer um dinheiro pra casa. Porque, fica querendo mamar nas tetas da minha mulher. Uma teta pra cada ano e no terceiro é o quê? Vai comprar a mamadeira. Vai ter que ir lá e vai ter que mamar no que ele comprar mesmo. Leite da vaca, não da minha mulher. Porra. Aí o camarada vem e fala, não, a criança tem querer. Criança não tem querer. Criança não sabe o que quer, a criança não sabe falar. Uma pessoa que se caga. Uma pessoa que vem banguela. Tu não vem com nada nesse mundo. Eu te dei tudo que tu tem. Você quer o quê? Que eu te provenha pro resto da vida, tu vá tomar, rapá. Acima de mim. Tá bom, muito bem. E o próximo comentarista, o próximo perguntador, a próxima pergunta para o senhor, seu Mota Sênior, veio de Igor Dima, de São Paulo, e ele nos mandou a pergunta dele por áudio. Por favor, escute a pergunta dele e em seguida responda. Aqui é o Igor Dima, de São Paulo. Eu queria perguntar pro seu Mota, um defensor dos animais. Se vocês sabem aquela história do passarinho que vive, passa os dias cuidando, o que ele achou dessa questão dos ativistas que invadiram o Instituto Royal para resgatar os Beatles dos testes que eles estão fazendo cosméticos lá? Valeu, um abraço, tchau. Eu gostei, o camarada gosta de passarinho. Passarinho, sabe o que eu gosto? Eu gosto de passarinho. Tem 14 passarinhos lá em casa, rapaz. 14 passarinhos. Tem 3 trinca-ferro, tchau-fi, foi, sabe qual é? Tchau-fi, foi, claro. Aí tem um lá que fala tchau-fi. Mas não dá o boi, sabe qual é? Certo. É, fala, tem lá, tem um canto grego lá. Meu filho veio e falou, pô, legal, canto grego, rapaz, uma merda. Ele não entende o que o bicho fala, mas tem um tchui-tchui. O tchui-tchui é bom. É, o tchui-tchui é bom. Aí meu amigo fala, pô, que canto mesmo? É um merda, não sai porra nenhuma, vem querer discutir, ainda fala que pra essas porra de biologia entende de bicho, médico de bicho. E sobre a história dos Beagles no Instituto Royal, seu... Pô, o cachorrinho, né? Acho vacilo com a porra do cachorro, tá entendendo? Pô, os cachorros estão lá. Por que que não faz isso com a porra do político? Não faz nada e ainda vai fazer um bem pra gente. É bem mais próximo do humano do que o cachorro. É, isso é verdade. Apesar de que tem gente que diz que político não tem a mesma biologia da raça humana, né? Mas pra cagar, caga igual, né? É, sério, claro. Isso aí é verdade. Pô. A única coisa que eu não gostei é entrar, os bichos sofreram lá dentro, sofreram, tem que tirar os bichos, rapaz, tem que tirar os bichos e levar pra casa, não devolve não, não é pra devolver não, só que eu fiquei sabendo que o nego tava querendo marimbar eles de volta lá pra dentro, não vai levar, se for por mim não leva. Boa. Tá? Se for por mim não leva, mas a merda é, o babaca foi lá e quebrou a porra das pesquisas, o que que aconteceu? Os cachorros sofreram por nada, quebrou a porra da pesquisa do pessoal, os cachorros sofreram por nada, e aí, teu otário, rapaz. É aquele negócio, quer protestar, protesta, mas não faz vandalismo, né? Exatamente, pô. Cachorro é de Deus. Cachorro é bicho de Deus. Se fosse gato, não resolvia, não. Tá certo, né? Ninguém faz isso com gato não deixa. Tá certo. E a última pergunta, para parar de incomodar o senhor, que eu já sei que o senhor já está puto de raiva com a minha pessoa, nós temos aqui uma pergunta de Jadson Moura, de Goianésia. O cara mora no cu do Judas. Ele também nos mandou por áudio. Escute, por favor, a pergunta dele e em seguida mande a resposta, seu Mato. Tá, coloca aí na vitrola. Olá, senhor Mota Sênior, aqui é o Jadson Moura, lá do nosso cast. Eu gostaria de saber sua opinião sobre homens que tiram foto em frente ao espelho. Ah, rapaz, negócio é viadinho, né? Eu falei de viadinho no início. Eu não falo viado, cara, de ser viado. O cara vai dar o cu, Não tem problema. Não tem problema com isso, não. Não vai dar pra mim, eu não vou comer. Tá? Eu não tenho problema com isso, não. É dele, ele dá pra quem quiser. O que eu acho escroto é o camarada ele querer ser uma outra coisa que ele não é, tá entendendo? O camarada é homem. Seja homem! Seja sujeito homem, rapaz! Mas ficar tirando fotinho no espelho. Meu filho, seu Mota. Eu vou falar, ele vai ficar puto pra cá. Foda-se, eu adoro ver ele puto. Aí, todo mês, cara, que ele ia lá me ver, ele tava com um visual diferente. Todo mês. É brinquinho, essas porra de brinquinho. Eu brinquei pra mim é coisa de mulher. Tá, pra começar. Colocou brinquinho. Não bastasse o puto ter colocado um brinco. É, Alexandre? Um brinco. O cara colocou 5 numa orelha só. Olha que filha. É, né? Então tá, né? Aí ele colocou brinco. Aí inventou de pintar cabelo. Sabe o que é pintar cabelo? Sério? Pintou cabelo, rapaz. Pintou cabelo de louro. Pintou cabelo de vermelho. Depois eu tô nessa porra e fazer. Como é que é o nome? Mecha, né? Mecha. Mecha, luzes. essas porra aí, colocando. Cara, uma viadagem do caralho, rapaz. Todo mundo lá na minha família fala assim: essa porra vai ser padre ou vai ser viado? Tá certo. É. Ah, mas tá aí, garoto, me deu orgulho, né, pô? Tá aí, casou, menino legal, menino maneiro, vai colocar ele nos eixos, ensinar ele a ser homem. Eu até tentei durante 3 anos, mas tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Você é pai, você não é pai? Oh, com certeza. É difícil fazer o teu filho tomar atitude de homem, fumar um cigarro? Fuma um cigarro, teu filho? Não, ainda tá novo, seu Mato. Ainda tá novo. Tá novo pra fumar um cigarro. Eu comecei a fumar com 14, comecei tarde. É, mas ele ainda tem 8. Tem 8 anos ainda. Vai ter que esmurrar muita gente ainda, entendeu? Apresentar uma cerveja pra ele. Eu não faço isso mais hoje, não, que agora vem essa porra de politicamente incorreto. Tá aí, ah não, você é politicamente correto, foda-se. Tá certo. Tô nem aí, eu falo a minha opinião. Nego, ah, você reclama demais, não reclama, eu exponho a minha opinião. Se não gostou, adivinha. Foda-se, não estou nem aí. Agora, sobre camarada que fica tirando fotinho, meu irmão, a foto que tu tá tirando, se tivesse com uma mulher na tua frente, peladinha, no pelo, beleza, tranquilaço, não tem problema nenhum com isso, que aí tu é sujeito homem. Tu tem que pegar a mulher. Perfeito. Tu tem que sair, não tem que ficar tirando foto, não. Tu tem que pedir as fotos das meninas. Perfeito, perfeito. Bom, acho que com isso a galera já está mais do que satisfeita. Seu Mota... Não tiver foda-se. É, também, né? Seu Mota, muito obrigado por essa excelente participação do senhor. O senhor sabe que o senhor está convidado para novas rodadas de perguntas brevemente. E o senhor quer deixar um último recado, uma última pérola de sabedoria para os meus ouvintes? Quero, quero. Você que está mandando pergunta para mim, você se arrisca porque quer. Exatamente. Quem colocou uma arma na sua cabeça para você mandar pergunta para mim? Então atua. Atura. Não, eu tenho certeza que todos eles estão plenamente satisfeitos com as respostas, seu Mota. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Valeu, valeu. E com essa a gente encerra. Desligo aqui? Desligo aqui como? Jogo no chão? Jogo no chão.